Decolagem, Xanami 140, vento 2, 1, 0 graus, 5 nós. Decolagem. Boa tarde, 2, 3, bom dia, faz a rola de aviança ali, mantém? Ok, aliar e manter, 1, 0, 2, 3. Estava 2023, ali corrigindo decola, repetindo 0, vento 200 graus, 5 nós. Ok, autorizada a decolagem, eu passarei 2223. Bom, 1739, continua a aproximação, guardando 150 livre. Guardando 1739. Controle 120, 8, bom voo. 319, cheque o trem, qual é a sua vista no campo? Baixo travado. Qual 3198? 3198, livre pouso na pista no 0, vento 210 graus, 79. 39, bom dia, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Salvador, bom dia, Azul 27, 19, na final. Azul 27, 19, bom dia, continua com a sua missão. Azul 27, 19, salve, foi a 56, direito no 211. 211, 319. Vou 27, agora tem o Recife. 126, bem mal, 3198, bro. Tá 3198, alfa, reposta aqui da Juliette. Avança para a Juliette, 319. Chefe trem, ele pousa 0, vento 2, 0, 0 graus, 179. Ele 98, Alfa Juliette. Juliette, portão 2, TAM 3198. Portão 2, 3198. Azul 2719, solo foi o 58, direita, 12111. Direita, 2719. Paulo, bom dia, Azul 2719, entrou na Foxtrot. Azul 2719, bom dia, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 2719. Dia Mike Lima Alfa, informação November, pronto para cota. Autorizado Sierra Whisky Golf November, via rota do plano de voo, decolagem da 17, curva à esquerda, perfil Momo, Cogibo, após DCT Dummies, segue conforme rota, nível 360. Transponder 5467, controle 120.8. Mike Lima Alfa, decolagem da 10, permanece curva à esquerda, na Momo Cogibo Dummies. Confirma o Pátio PLB. Juliette, regresso. Mike Lima Alfa, chama a torre agora para acionamento táxi, ajuste padrão. Azul 2719, Juliette, portão 3. Juliette, presente, 2719. Salve Salvador, bom dia, o Golfo Alfa, solicitando o reboque, pátio 3, posição 2 Lima para o pátio principal, posição 9. Matrícula. Golfo Eco Alfa. Golfo Eco Alfa. Positivo. Autorizado até a saída do Pátio 3, o Golf Eco Alfa, reporta na saída do Pátio 3 para ingresso. Gente, obrigado. Salvador, bom dia. Da 3191, com informação, Mike. Bom dia, 3191, informação November, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Galeão, via roda do plano, decolagem da 10, curva à direita. Dael, Lederumi, Upper November 857, nível 340, transponder 5534, controle 120.8. Torre, Algeiro 50, na cidade. Algeiro 530. Ingrid, Algeiro 50, vento 200, com 5 lá. É o líder 1, transponder 5534, controle 120.8, tá? 3191. Primeira aerovia, per 9857. Confirmo, a per 9857. Protejamento correto, chama pronto, portão 5, tá? 3191. Toma nada, cara. Autorizado, G50, só foi o 02, me libera no hotel. G50, só confirmando, não havia conseguido contato com a torre? Gente, agora como recebe? Decola da 10, curva à esquerda, Momo, Cogbu, Froti. Transponder 5525, controle 120.8. Após voo Cogbu Froti. Momo, Cogbu Froti. Correto, gol 1094, chama pronto, gate 10. Pronto, reforçarei. 094, continua em estacionamento 190, ok? Autorizado, gol na 094, chama táxi. O táxi é porta aí. Se quiser, prossiga. Afirmativo, para cópia 1211 no consolo. Uma alfa livre táxi, eu posso dar ingresso no teste. Posso para o cruzamento. Saiu pra você. Entendi, mas que nem alfa, precisa? Eco A, o Golf Eco Alfa. Mantenha a posição aqui. Agora na saída do Pat 3, vai aguardar o táxi do Pong da companhia. Ok, não aguardo, obrigado. O gol no 094 para o táxi com o PLB de 183. 340 alternando Recife. Livre táxi até o ponto de espera da 10, pátio Unindia, no ponto de espera torre 1-1-8-5, ajuste padrão, gol no 094. Ajuste 1013, Unindia, pátio 1-1-8-5, torre Salvador, é o Papa Romeu Tango Delta Mais. Papa Romeu Tango Delta Mais, muito bom dia, continua a aproximação, reporte visual com o campo, com o trem mais para baixo. Sim, continua a aproximação, reportará com 7 trem, o Tango Delta Mais. Romeu, Romeu Golf, pronto, cópia. Autorizado, barra grande, nível 060, rota conforme. Decolagem da 17, curva direita, saída coral. Transponder 5505, controle 120.8. Mantenha a posição 97. Aero está copiado 07 a bordo. Chama a torre 1895 para acionamento de colagem. Ajuste padrão, bom voo. Torre, o tango do automático passado e travado, já visual com campo. Tango do automático, microfusão no zero, vento 230 graus, com 3, né? Ok, volume horizontal no 0, tango do automático. Tango do automático, bom dia, eu vou no 094, já passado na... Agora vai estar no 0. No 094, como é que é pra ficar dando 0? No 0, no 094, é bom. Lima Alfa, livre decolagem da pista no 7, o vento é 210 graus, 5 nós. Tango Delta Mike, solo foi o Zuno 5, libere a direita, chama o solo em 121, décima 1. Ok, libera a direita, chama o solo no 211, tango Delta Mike. Salvador, é o tango Delta Mike no solo, tá vibrando na Eco. Bom dia, tango Delta Mike, confirma o pátio. Gente, táxi Alfa, reportante da Juliette, tango Delta Mike. Táxi Alfa, reportante da Juliette. Gol no 094 ali, mantém um zero. Lima, tem pista no 0, no 0, na foto da Gol, né? Até a posição antes da Juliette, tango Delta Mike. 094, alinhado no 0. Cliente, voo no 094, devido à pressão de 09, decolou na 17, mais 30 segundos para sua decolagem. Ah. Gol 1094, livre de decolagem 10, vento 220 graus, com 3 nós. 1094, livre de decolagem. Patamar autorizado, contorno na parte 1, Lima, Mike, Quebec, né? Quebec chama a torre 1895. Autorizado, contorno na parte 1, Lima, Mike, Quebec, chama a Vamos 094, liga pelo 120, chama o controle em 120, do final 8, mandou. 208, bom final de semana. Entry 191, 226 on board, Campinas, 3 hours 45 minutes. Via May April and Taxi India at Southern Point Call Tower 118 Decimal 95 QNH 1013. May April and India 118 Decimal 95 on the Southern Point QNH 1013, Sunday 191. Salvador, finalizado o reboque do Golf Eco Alfa, pátio principal, posição 9. Tente Golf Eco Alfa. Obrigado. Solo Salvador, é o American 229. Prossiga América 229. É o American 229 na posição 11, do pátio 1 para reboque. Até a posição 1 do pátio 3. Te aguardo o reboque, América 229. Te aguardo o reboque, América 229. Salvador, boa. Oxanar, 6200. 6200, cheque trem, livre pouso na 1-0, vento 2-0 graus, com 5 nós. Livre pouso 1-0, Oxanar, 6200. Confirmando para o 6200 a chamalhada? Chuva muito leve sobre o campo, acredito que úmida. Ok, legal. boa tarde. Torre Azul November. Torre Eco Zulu November. Eco Zulu November, continua a aproximação. Aguarda a autorização de pouso no 7. November. Tango Delta Mike confirma a parte 5. Aguarda o cruzamento. Sim, estamos no número 9, está pousando 7, aguarda o cruzamento. Eco Zulu November, livre pouso no 7, vento 230 graus, 5 nós. November, foi autorizado. 3191 da Tani, mantém. 9-9, mantém, 3191. Meia 200, falta 224, direito no 211. Direito no 211, China 6200. Salvador 2719, cópia para Guarulhos. Nível 340. 2719, aguarda cópia, informação November. Pena, aguarda informação November. Bravo com 49. Decolagem está 3191. Salvador, uma boa chanel 6200. Boa chanel 6200, alfa reportante da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, né? 200. Ah, 1402, continua a aproximação da Juliette, está Na escuta. Prossiga, American 229 na escuta. Confirmando que você está no gate 11? Afirmativo, no gate 11. Sim, só um instante. E a 200, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette. Torre Salvador, Gol Norte 64, 2 milhas para Sintra, baixado e travado. Gol no 864, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, no 864. Liberando assim para mesmo poder ingressar? A aeronave vai ingressar aqui, gate. Desconsidere, América 229, mantenha a posição. Mantenha a posição. 86200, Juliette Portão 10. Alfa Juliette Romeu, bom dia, informação November, número 2 para cópia. 211, solo. 211. Do Guarulhos, via Peso 10 até Tango Bravo Eco, nível 360. Decola da 10, curva à direita, da Leda Motiva. Transponder 5536, controle 120, decimal 8. Maravilha, autorizar 360, Guarulhos, conforme rota, decola no perfil. Decola da 10, perfil da Leda Motiva. 5536 e controle 208. Correto, azul 2719, chama pronto para o estacionamento, gate 3. Maravilha, está pronto para o estacionamento. Autorizado, chama táxi. Sol, muito bom, aqui azul 4082. Bom dia, azul 4082, Alfa reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4082. Alfa Juliette Romeu na escuta. Primo Pátio Belga. Cópia. 3 a bordo. Autorizado Serra Novembro, Tango Romeu. Via rota do plano de voo, nível 080. Decolagem down no 7, curva à esquerda, Momo, após DCT conforme. Transponder 5550, controle 120, decimal 8. Bom destino, da 080, chamando no 7, Alfa Juliette Romeu, cotejamento correto, ajuste 1012, chama a torre agora para acionamento e decolagem. Bom voo, torre 1895. Bom, 1-2-1-1, gol 1894. Guardando a liberação do gate 3. Gente, mantenha 2-2, aguardando, 4-0-8-3. Chame pronto para ataque, pode chamar 012. Número gol 864, entrou na Foxtrot. É 4 Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 864. Palma Alfa Juliette 1802, reporte no ponto de espera da Oscar. Já do início do reboque até o través do portão 612. Até o través do portão 612, reporta quando lá? Ok, autorizado o reboque até o través do 612. Reportará para continuar. American 2 Jornal. Boa noite, 556. Aguarda cópia, prepara da Leda Irume. Micael Leda Miro. Taxi 2719, autonomia 450, 117, antena Ribeirão Preto. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre 118-95, ajuste 1012, azul 27119. 1012, direita Índia, como pronto, 1995, boa tarde. 1895. Azul 4082, Juliette Portão 3. Juliette Portão 3, 4082. Portão 3, Alfa Juliette. Ono 556, copia? Copia, prossiga Ono 556. Autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, via rota do plano, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita, Dael Lederume, para interceptar per 9857. Transponder 5563, controle 120.8. Ono 556, autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, nível 360, após decolagem da segunda 0, curva à direita, Dael Lederume, para interceptar a upper November 857, transponder 5563, controle 208. Correto, Ono 556, chama pronto para o estacionamento. Bora. Zero, bom dia, informação em curso Oscar, só um instante, cópia. Só um instante para cópia. Ono 864, Juliette, Portão 5. Juliette, Portão 5, voo 864. Jave 50, pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Romeo Fox, via Perzulu 17, nível 290. Decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5527, controle 120.8. Jamo Caju. Correto, GV50, confirma o PLB. Sete a bordo, chama a torre para acionamento e táxi. 1895, ajuste no 012, GV50. GV50, bom dia para você. Chame táxi. Torre Azul 2719, quando espera pronto. Azul 2719, alinha e mantém, pistão no zero. Alinha e mantém na pistão no zero, 2719. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, decolou agora aos 385550 no transponder, controle agora em 1208. 1208, Alfa Juliette Romeu 55550. América 229, autorizado para seguir até o pátio 3. Reporta ao término do rebote, América 229. América 229, autorizado para seguir até o pátio 113, posição número 1. Reporta ao término. Azul 2719, decolou agora ao 42, controle transfere 1020. Azul 208, boa tarde, 2719. Informação Oscar, autorização. Bom dia, Gol 9790, Oscar confere, autorizado Recife via rota do plano de voo, nível 370. Decola da 10, curva à esquerda após Puca, Jamo, Caju. Transponder 5570, controle 120, decimal 8. Viu aqui, à esquerda, a formação? Papa Romeu, Juliette Romeu, tá na escuta da torre, chame o controle, 1208. Momento correto, chama pronto, confirma o gate, chegou no 790. O 29, chamarei, o 790. Cruzeiro, decola, tem intercessão? Então, na presente é autorizado o cruzamento da 10. Na Delta, mantém a posição e me chame novamente. Autorizado, gente, se puseram na minha escuta, Alfa Juliette, Pátio Uno, Índia, no ponto de espera, me chame novamente. Bom dia, 1162, uma do Índia Serra, GLS 10, autorizado. Bom, no 1162. Bom dia, continue a aproximação, aguardando autorização para curso, ajustando a 02. Manda 902. São 4, para a Whisky-Oscar, confere Whisky-Terra-Tango, 1 minuto para cópia. 1 minuto para cópia, Whisky-Oscar, 1 minuto para cópia. Whisky-Oscar, 1 minuto para cópia. Voo 1162 avistado, ponto localizado em zona 0, vento 230 graus, 05 nós. Ele pousa no 0162, voo. Serra Tango, copia. Autorizado Serra Bravo, Papa Lima, conforme rota do plano de voo. Nível 180, decola da 17, curva à esquerda, Momo, após DCT. Transponder 5511, controle 120, decimal 8. Usando para confirmo parte pra B, o Serra Tango. 07 a bordo no parte 5, chama a torre 1-1.